sabe. Não importa como estás, se sem rumo tu caminhas, soluçando de sabor. Um amor perdido, coração partido, teu futuro só Deus sabe. Ele quer te ver, um sorriso dar, e o teu viver guiar. Ponha só nele tua fé. Olha, Deus quer te dar uma poção de Deus quer te